Confirme meu chamado de pouso. Paciente, confirme a magnética que o senhor mantém para o destino. Paciente, o guardião 07, aponta a livrar CPR. Controle de Salvador, azul 42. 99, decolado de saída da El. Visado de Chimtank, são 3663. Vale sobre o 360, saída da El, Leda, após bridge. 360, da El, Leda, após bridge, 4299. Brau 08, nós livre decolagem pistão na zero. Decolagem pistão na zero, 63, 09. Até 4861 no solo. Pronto, professor. Pronto pra cópia. Viu, Matias? Guarambi, uma centena até 60 milhas, após prossegue visual 105. Decola da pista 10, curva à esquerda. Corrigindo, curva à direita, na saída gole. Até Eval, após Eval direto, controle 119, decimal 8, aciona o 5100. Positivo, autorizado conforme, vai na 5100, com a certeza até 60 milhas, depois controla para 3000, a nossa decolagem da testa, curva direita, gole, Eval. Vai falar para o táxi, lá para o avião, obrigado, senhor. Cópia. Brasília 380 aprovado, peso Luno 7 aerovia, decola no 0, curva direita, subida gole, transição ofito, controle 119, decimal 8, aciona 5117, tan 3304. 230, pouca jamada, caso obrigado. Confirmo nível, chamo pronto acionamento, 3304. Gente, 2545-2025, ao Xenem 6225, obrigado, bom trabalho. O 923, Centro Recife, 1251, secundário 1325. 1251-13325, com o 1923. Confirme chamando o controle. Que Oski uniforme. Quero 04 a bordo, confirma é Papatango ou Papa Romeu? Só confirme POB por gentileza. 04, copiado 1500 pés. Ingressando no corredor Veracruz na Preparipe após a rotatória. O Whisky Oscar Uniforme. Franciel, está com 11 a bordo, alterna Vitória da Conquista com 5 horas e 20 de autonomia. É 312 livre da restrição, sobe ao 350. Para a saída do Patrick. 3859, coordena a equipe de solo após saída do tráfego da companhia retaguarda, autorizado push e acionamento, chame táxi. Da passagem do tráfego, limpo acionamento, 3859. Para o táxi, PO 2168, 3 horas e 52 da manhã, VBA 1. Táxi à direita, pontos para a torre 186, bom voo 3663. Saída do Pato Fechou. Vai seguir o Airbus, corrigindo, vai prosseguir via Juliette, saída de passagem do Airbus da TAM, número 2, chama a torre 186, bom voo, vai ter 4861. Outro paciente, muito obrigado, bom dia. Muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada, pista 10, vento 10, 0 graus, 9 nós. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Aguarde cópia, prepare daí, web 589. 589, se ainda for coordenar o nível 380, agradeço. 10380 será o coordenado. Ok. O táxi está 3304 com 167 a bordo, com 2330. 7330 com fins, táxi autorizado via Juliette, Índia e Alfa, corrigindo, Juliette e Alfa no ponto de espera torre 186, bom voo 3304. Juliette, Alfa, ponto de espera 3306, 3304. 3304, bom dia. Já botava o controle. Sente, confirme POB o, e o tipo da aeronave Juliette Índia Bravo. O senhor apresentou o plano da sala S? Yes. Ali batei, papo céu. Ali 206, sente 1500 pés no corredor forte. 40492, alternativa Porto Alegre, pronto, total. 3859, aguarda passagem do tráfego da companhia à sua direita, após sair como número 2, ponto de espera 186, bom voo. Sim, após a passagem do tráfego da companhia, prossegue em diálogo, ponto de espera 286, obrigado, bom trabalho, 386. 368. 098, TAM 3663. Salvador, bom dia, TAM 3663, decolado da EL na 3663. Bom dia, 3663, contato rodando decolagem, sobe o 340. Saída da EL Lida, ponte direto Eudes. Da EL Lida, Eudes, TAM 3663. Juliette Índia Bravo, ponte direto, aciona 0121. Dois, dois, uma autoridade, chame táxi. Suba, dois, dois, um. 4861, no vento, no 30 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 10. São 3304, muito bom dia. Após os enrolados da Baeté, a linha mantém pista 10. Papatango Whisky, Otto e Uniforme, voa pro da rotatória. Bom dia, mantenha o ponto de espera, pista 10. Rota Juliette, Índia Bravo, com a correção da rota, o senhor prossegue via o corredor forte, ingressa ao corredor Interlagos, Vera Cruz, o Juliette, Índia Bravo, é posso ingressar no corredor Interlagos? Passou Salvador, bom dia, gol 982, informação quilo. Décima 8, acena 51 no 3 zona. Web 58, autorizado 380, Guarulhos, Aparecida 50, Dael, Leda, Eudes, 98 é o controle, 5131 transponder. 581. Regimento correto, chame pronto para acionamento, Web 581. 581. 1100, gole, Eval após direto Guanabi. Vou levar o apoio depois Guanabi. 48 Bela. Boa tarde, Salvador. 3154 no mapa. Bom dia. Tem informação. Vem passando através do geral. Não consigo fazer. 4. Mantém 130. Chegada a Mari. Prontidão da presente. 4-4. Prontidão da 4-4. 14 Salvador. 2982. Mantém a identificação. Desce ao 050. Chegada Mari, 1922. Essa é 050982. Gripe 5221, onde está pronto para o táxi POB56, automotiva 4 horas, alterna Salvador. Afirmativo confirmando 56 Salvador 4 horas. Isso. 35221, pé livre, táxi, guia fácil, Juliette Alfa. No posto espera, chama 2186, altímetro no 0, no 5, bom voo. Guia Juliette Alfa, despacho. 118.6, quando pronto, muito obrigado, bom trabalho, 5221. Igualmente, bom voo. Só confirmando a taxuí, é Juliette Alfa, ok? Juliette Alfa. Quiosque uniforme, desce para mil pés. Mil pés uniforme. Autoriza na programa 7. Negativo, mantém a prova rotatória. Vai ser 4-8 de aula. Então. Vai ser 4861, prossiga. Quanto houver possibilidade, senhor, nossa radial de afastamento, o Guanabim direto, seria 275. Quando houver possibilidade, a gente afastar direto. Somente mantendo a saída 4861. Se vai atingido agora 4000, mantém ou tá liberado? Mantém 4000, temos aeronave efetuando a Mari, o 4861. Para descida, 374 no 4. Descida 4 no 4, descida ao nível 060. 060, 4 no 4. Está ingressando no corredor Interlagos do Juliette Índia Bravo. Tem Juliette Índia Bravo, reporta Paripe. Reportará Paripe, Bravo. 60 graus, 9 nós. Tem livre decolagem, pista 10. 3859, observa a rolagem do Airbus da companhia após ali, mantém 10. Confirme. Ok, gente, apenas confirmando a posição exata para a gente passar para infraero, seria entre a Índia e a Juliette? Da troca livrou a Juliette, vai engraçar a mais, ela logo depois tem mais ou menos no meio da Vou coordenar agora com a infraero, muito grata pela informação, Trip. 18 decimal meia. Ok. Aí, Salvador, isso que eu acho que a gente fala. Que uniforme, prossegue fina 107, some 3 milhas fora. 3 milhas fora, boa tarde. Vai ter 4861 no voo direto Guanabi. Direto Guanabi, 4861, obrigado senhor. Salvador, tá 3304, decolando a sua escuta. 11 horas, 14 milhas no rumo nordeste, retorno da chegada Mari, cruzando 060 e descida ao 050 737-800. Aguarde, por gentileza. Tá, pegou. Agora, 1 hora, 12 milhas, está no rumo oeste, mantendo o 040. É um eco 110. Gente do tráfego Gol 1982, vai atingir e manter o 050. Positivo, aguardando descida, mantendo 050982. Gente, mantendo 050. Foi utilizado antes devido ao sequenciamento para decolagem, ok? Para evitar aguardar, ficar aguardando o ponto de espera. Ok, sem problema então. Autorizado, chamará para o táxi do 58, obrigado. Confirma a aeronave que chamou anteriormente? 6319, chamou, solicitando autorização para Guarulhos. Afirmativo, Guarulhos, informação em curso. É a Lima, aguarde cópia, o 63, no Guarulhos, no nível 360. Ok, 360, centro da Lima. Zero 3602, descida ao 060. Estando o tráfego agora 3 horas, mais ou menos, ou 9 horas, vai até 9:48. 24861. 982 está aberto. Tripe ali, mantém pistão no zero. 982, desce para 2000 pés, QNH 10 no 5, livre LS. QNH 10 no 5, desce para 2000, vou no 982. Livre de tráfego 982, o Abaité 4861, continue subindo a nível de voo no 00, livre de tráfego. Autorizado uma centena, Abaité 4861. Autorizado 3000 para perseguir o 34 no 4. É 414, desce para 3000 pés, QNH 10 no 5. 3000, 4-4. Motor Bandeira, 3259. Nosso uniforme, solo 34, prossegue para aqui, pátio. Copiado, sumi pista livre. Copia o 3859? 3859. Decolado agora para Curitiba, confirme. Firmo. Aciona 5021. 5021, 3859. O número 4 está cópia, Morro de São Paulo, mil pés, aguarde cópia, informação em Cusca Lima. 10. Voo no 888, bom dia, sem identificação, desce ao 060, chegada a Mari. Ficou 060, Mari, voo 888. Pronto pra cópia. Pronto, cópia. Oxenem 6391, na Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolado 10, primeira curva direita, assistida a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição B10, Bravo India Delta Eco Victor. Onde intercepta a rota da Política 50. 5133 no transponder, o controle em 19 decimal 8. O Oxenai 6319. Ok, qual transponder no copinho? 5133. Combinado então, 360, autorizado Guarulhos, a Política 50, decola 10, por direita da El Leda B10, que é intercepta a aerovia. 5133 é o transponder, 198 motores. Confia apenas a aerovia, por favor, gentileza. É a Upper Whisky 50. Correto, 01 é o portão, não pode quando pronto, fracionamento fecho. Nós temos mais um minuto no máximo, agora já praticamente pronto, 6-1. Clima ativa, aguarde, por gentileza. O solo é de 8 do Marocá, 4 horas de autonomia, perna de confio, do Piauí 79. SC4-4 é posto estabilizado. Reportaremos. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5221. Trip 5221, contato da decolagem, subindo ao 200, saída Goleval, após direto conquista. Saída Goleval, após direto conquista. Senhor, por gentileza, libera da restrição. Quatro aeronaves chegando na chegada Mário, Trip 5221. Não vai ser possível, mantendo o perfil da saída. Ciente, grato, senhor. Salvador, voo no 982. Voo no 982, condição de aproximação, tem livre pouso, pressão 10, vento 130 graus, 79, confirme quando o trem estiver baixo travado. Gente, livre pouso, o trem já baixou e travou, tá avistando, voo no 982. November Alfa, pronto, cópia. November Alfa, voo local, Salvador, Salvador, toque remetida em Veracruz, mil pés, decolagem no 7, primeira curva direita. Corredor Axé, aciona 01 no 7 no transponder, o controle 19-8. O India November Alfa, por gentileza, aguarde para o cotejamento. Oxenê 63 no está livre, pushback acionamento 01 no portão, reportar. Três no na escuta? Na escuta. Por gentileza, aguarde, ok? Tem o Bangdev Jet que se encontra agora no ponto de espera e o mesmo vai sair na Upris 50. O centro solicitou uma separação de 7 minutos entre sua aeronave e esse tráfego mencionado do objeto que se encontra no ponto de espera agora. Aguarde apenas para o push para evitar perder combustível no ponto de espera, ok? 1 de novembro, Alfa Coteja. Vindo em November Alpha, parte 402 a bordo, 386 para acionamento táxi no voo. O Alpha Victor Juliette na escuta para a cópia. Tem condições de voar na proa de Itaparica para evitar o tráfego aproximando agora da no LS? Afirmativo, proa de Itaparica, Bravo. Victor Juliette. Torre Salvador, bom dia, web 581, visual para a nave da Gol Nacional. Pronto no ponto de espera da Gol. 581, ciente, após o pouso da mesma, Lima, tem 1-0. E após o pouso, a Lima tem 1-0, 581. É porta através de Bituaçu. O Romeu fica bravo. Bituaçu, Romeu fica bravo. Estabilizar o localizador 3514. 7354, 14, 2, 118,6. 118,6, 3414. 7. 10, 15, 3, 1, 3, 3, 6, 0, 2. Não, 5414, continue agora de pista livre. Agora. Gol 982, Solos 41, livre à direita, livre a 1219. Direita 219, gol 982. Vamos ver se vai passar o tempo aqui pra tudo. Isso é nóis. Web 58 no Doni, decola pista 1-0. O meu fica bravo agora de transferir essas comunicações. Bravo. Fica bravo, chama agora a torre 118 decimal 6. 118 bravo. O gol 88 desce ao 050. 050, gol 88. Aguarde para o cruzamento visual com o ATR da trip à sua esquerda. Sim, espera. O Roberto Bravo é pro pátio 3, ó. Ah, ok, copiado. Então prosseguindo para o pátio 3. Também para o cruzamento da final 35, Romeu Oscar Bravo. Essa marca cruzando é 35, bravo. 4861, chama o centro 288-1260, bom voo. 288-1260, ligação, bom dia. 288-1260.